Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria ler e comentar aqui para vocês um breve estudo que eu fiz para o Digesto Econômico. A vantagem de escrever para o Digesto Econômico é que os artigos são bem maiores, então dá para você se explicar direitinho. Os artigos na mídia brasileira estão cada vez menores, de maneira que dá apenas para você expor uma opinião e não para você defendê-la de algum modo, né? O que certamente empobrece muito o debate, entre aspas. Mas no Digesp a gente tem um espaço maior, né? Com a desvantagem de que eles demoram muito para publicar. Isso aqui provavelmente só vai sair dentro de um mês. Então eu não posso colocá-lo online para vocês porque ainda é um negócio inédito. Mas eu posso ler aqui e acrescentar algumas explicações, que serão mais úteis para vocês do que para o público em geral. E trata justamente do problema da educação. Então, o título é A Destruição da Inteligência. Aprender, imitar e introjetar o vocabulário, os tiques e trejeitos mentais e verbais da escola de pensamento dominante na sua faculdade é, para o jovem estudante, um desafio colossal e o cartão de ingresso na comunidade dos seus maiores, os tão admirados professores. A aquisição dessa linguagem é tão dificultosa, apelando aos recursos mais sutis da memória, da imaginação, da habilidade cênica e da autopersuasão, que seria tolo concebê-la como uma simples conquista intelectual. Ela é, na verdade, um rito de passagem, uma transformação psicológica, a criação de um novo personagem, apoiado no qual o estudante se despirá dos últimos resíduos da sentimentalidade doméstica e ingressará no mundo adulto da participação social ativa. Quer dizer, aqui eu estou me reportando de maneira mais ou menos implícita ao que eu disse no Imbecil Juvenil. Quer dizer, você está se esforçando para se adaptar a uma comunidade a qual não se constitui somente de um corpo de conhecimentos, mas de um conjunto de hábitos, sentimentos compartilhados, expectativas, regras explícitas e implícitas de comportamento, etc, etc. Então é um processo muitíssimo complexo, porque acompanha, de certo modo, o desenvolvimento natural do indivíduo, da adolescência para a idade madura, ou pelo menos para aquilo que ele imagina que é a idade madura. Então você adaptar-se ao ambiente da faculdade, depois de sair de um colégio, representa para o aluno a conquista da maturidade, é onde ele vai se tornar um cidadão ativo, né? E perder então as últimas referências da autoridade materna e paterna e passar a ter uma outra autoridade que, curiosamente, ele não interpreta como autoridade, que é justamente a autoridade do meio social, né? Autoridade dos pares, né? A autoridade da patota. Certo? Então, esta adaptação é de fato uma mudança psicológica integral, né? Na qual, como veremos, o elemento intelectual pesa muito pouco. É quase impossível que essa identificação profunda com o personagem aprendido não seja interpretada subjetivamente como uma concordância intelectual, ao ponto de que, no instante mesmo em que repete fielmente o discurso decorado, ou no máximo faz variações em torno dele, o neófito jure estar pensando com a própria cabeça e exercendo o pensamento crítico. O que me inspirou para escrever isso aí foi um aluno que me escreveu no Facebook dizendo que as duas frases que ele mais ouve na faculdade é "eu penso com a minha própria cabeça" e "você não respeita a opinião alheia". Então eu decidi fazer um comentário sobre cada uma, né? Você não respeita a opinião alheia. É aquilo que eu já expliquei no próprio Facebook. Só existem três sentidos em que você pode respeitar a opinião alheia. O primeiro é quando há efetivamente, vamos dizer, uma multiplicidade de opiniões todas valiosas, cada uma pegando, aprendendo um aspecto da realidade, mas nenhuma dando conta da realidade inteira e exata, tá certo? Então, elas são todas igualmente respeitáveis. Na segunda hipótese, você está em dúvida sobre várias opiniões, tá certo? Então, você aceita mais ou menos todas elas. E a terceira hipótese é quando você tem a certeza de que você apreendeu a verdade, que a sua opinião é verdadeira, mas você reconhece aos outros o direito de ter uma opinião errada. Portanto, a expressão respeitar a própria opinião, uma coisa total, respeitar a opinião alheia, é uma expressão absolutamente vazia. Porque nos dois primeiros casos você não tem opinião nenhuma. E no terceiro caso, você respeitar a opinião do outro significa justamente fazer um esforço para analisá-la e contestá-la. Quer dizer, se você concede ao outro, né, esta honra de ser discutido e contestado, ele deveria se dar por satisfeito. Mas no Brasil, quando você argumenta contra uma opinião, se considera que você desrespeita, né, a opinião, que você está oprimindo o sujeito. Então, quer dizer, a demonstração lógica, então, é considerada uma opressão, né? É a tirania do logos, né? Então, e aqui eu estou analisando o negócio do pensar por si mesmo, né? A imitação é com certeza o começo de todo aprendizado, mas ela só funciona porque você imita uma coisa, depois outra, depois uma infinidade delas, e com a soma dos truques imitados compõe no fim a sua própria maneira de sentir, pensar e dizer. No aprendizado da arte literária, isso é mais do que patente. O simples esforço de assimilar auditivamente a maneira, o tom, o ritmo, o estilo de um grande escritor já é uma imitação mental. É como se você estivesse repetindo mentalmente uma música, né? Uma reprodução interior daquilo que você está lendo. A imitação torna-se ainda mais visível quando você decora e declama poemas, discursos, sermões ou capítulos de uma narrativa. E no Brasil, isso, na verdade, é até raridade, mas outro dia mesmo eu estava assistindo o filme O Jovem Winston, e aparece lá o exame no Colégio Militar de Harrow, onde os camaradas têm que decorar trechos inteiros de discursos, né? E ele aparece lá com o discurso de Lord Macaulay e se sai muito, muito bem. Então, às vezes, negócio de 10 páginas ninguém tinha que decorar. Não é só decorar um soneto, uma coisa assim. Mas se você decora isto, então aí você está imitando mesmo, porque decorar você produzir de novo aquilo que já foi produzido segundo o modelo, né, dado. Porém, nas suas primeiras investidas na arte da escrita, é impossível que você não copie, adaptando-os às suas necessidades expressivas, os giros de linguagem que aprendeu em Machado de Assis, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Balzac, Stendhal e não sei mais quantos. Esse exercício, se você é um escritor sério, continua pela vida afora. Quando conheci Herberto Salles, que Otto Maria Carpo julgava o escritor dotado de mais consciência artística já nascido neste país, ele estava sentado no saguão do Hotel Glória com um volume de Proust e um caderninho onde anotava cada solução expressiva encontrada pelo romancista para usá-la a seu modo quando precisasse. Já era um homem de 70 e tantos anos e ainda estava praticando as lições do velho Antoine Albalat. Eu estou me referindo aqui a um livro do Antoine Albalat, de 1901, que muitos escritores brasileiros usaram para o seu treinamento, chamado La Formation du Style par l'Assimilation des Auteurs. A formação do estilo pela assimilação dos autores. É assim, por acumulação e diversificação dos recursos aprendidos, que se forma, par e passo com a evolução natural da personalidade, o estilo pessoal que singulariza um escritor entre todos. T.S. Eliot ensinava que um escritor só é verdadeiramente grande quando nos seus escritos transparece, como em filigrana, toda a história da arte literária. Então, daí que vem aquele negócio do Jorge Luiz Borges, para você entender um único livro, precisa ter lido muitos livros, que está tudo repleto de alusões e citações veladas, né, e ecos de coisas lidas, e, em suma, qualquer livro uma participação num diálogo que vem ao longo dos tempos, né? E principalmente se você pega os poemas do T.S. Eliot, você encontra ali Homero, Virgílio, Dante, né, ecoando de alguma maneira. Não que ele está repetindo, ao contrário, mas ele está dialogando com esses autores. E se você não sabe do que ele está falando e com quem ele está falando, você perde muito. Mais ainda nos escritos do Pound, que são declaradamente, propositadamente, um diálogo com a tradição, incluindo autores chineses, persas, etc., uma montanha de autores. Em outros tipos de aprendizado, a imitação é ainda mais decisiva. Nas artes marciais e na ginástica, quantas vezes você não tem de repetir o gesto do seu instrutor até aprender a produzi-lo por si próprio? Na música, quantas performances magistrais o pianista não aprende de cor até produzir a sua própria? Nas ciências e na tecnologia, o manejo de equipamentos complexos nunca se aprende só em manuais de instrução. O aluno tem de ver e imitar o técnico mais experiente num processo de assimilação sutil que engloba em doses consideráveis a transmissão não verbal. Eu até dei uma aula sobre isso, baseado no livro do Theodore M. Porter, Trust in Numbers, né? A confiança nos números, a busca da objetividade na ciência e na vida pública. Eu não lembro quando foi essa aula, mas eu considero esse livro muito importante. Ao ponto de que alguns teóricos da ciência dizem que a reprodução perfeita de um experimento científico é impossível, porque as variáveis pessoais no manejo dos instrumentos de medição são tantas que você nunca tem um controle perfeito do que está acontecendo. E se você diz, ah, vamos fazer um processo mais impessoal de controle, joga tudo para os computadores, então os computadores fazem operações que são tão complexas que nenhum ser humano pode conferir se elas estão certas ou erradas. Então, você passou da mera fé no experimento científico à fé no computador. Por que seria diferente na filosofia? Compreender uma filosofia não se resume nunca em ler as obras de um filósofo e julgá-las segundo uma reação imediata ou as opiniões de um professor. É impregnar-se de um modo de ver e pensar como se ele fosse o seu próprio. É olhar o mundo com os olhos do filósofo, com ampla simpatia e sem medo de contaminar-se dos seus possíveis erros. Veja, esses erros às vezes são muito importantes. Existem erros que são etapas decisivas na dialética da descoberta, na busca da verdade. Que se você não cometesse aquele erro naquele momento, você não ia conseguir, em seguida, entender o que entendeu, compreender o que compreendeu e descobrir o que descobriu. Tá certo? Então, esses erros não são absolutamente inúteis. A história da filosofia está repleta destes exemplos. Tá certo? Se desde o início você já lê com olhos críticos, buscando erros e limitações, o que você está fazendo é reduzir o filósofo à escala das suas próprias impressões, em vez de ampliar-se até abranger o universo dele. Erros e limitações não devem ser buscados, devem surgir naturalmente à medida que você assimila novos e novos autores, novos e novos estilos de pensar, pesando cada um na balança da tradição filosófica e não da sua incultura de principiante. Então, é isso que eu tenho recomendado desde o início, baseado sobretudo naquele conselho de Leibniz, que dizia: eu acredito em tudo quanto eu leio. Leibniz foi o mais inteligente depois de Aristóteles. Então, eu li isso quando era muito jovem, eu falei: pô, isso aqui existe uma dica aí. Se você já lê discutindo mentalmente com o cara, você está criando a sua própria opinião e você não está pegando a dele. E, portanto, você não está enriquecendo a sua com aquilo que ele poderia, né, lhe dar. E é por isso, vamos dizer que, vamos dizer, também, vamos dizer, uma vez o Fritjof Schon escreveu isso, eu acho uma coisa muito certa, ele disse: a primeira impressão de concordância que você tem com o texto que você lê não quer dizer que você o compreendeu, mas apenas que você tem aptidão de compreendê-lo. Porque se você sente uma afinidade imediata, então você tem a aptidão de compreender aquilo. Mas uma verdadeira concordância requer muito mais do que isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Erros e limitações não devem ser buscados, devem surgir naturalmente à medida que você assimila novos e novos autores, novos e novos estilos de pensar, pesando cada um na balança da tradição filosófica e não da sua incultura de principiante. Note bem, não só da tradição filosófica, mas é quando você tenta pensar como o filósofo pensou e leva aquilo até suas últimas consequências, aí é que você percebe a limitação. Se você lê o meu livrinho sobre Descartes, você vai ver que eu fiz exatamente isso. Quer dizer, eu peguei o método que ele descrevia nas Meditações de Filosofia Primeira e falei: bom, eu vou fazer o que ele fez, do jeito que ele deu a receita aqui. E daí chega um ponto em que o negócio esbarra numa dificuldade absolutamente intransponível. E daí você vê uma limitação. Não foi você que buscou. Quer dizer, você honestamente tentando fazer o que ele disse para fazer, você chegou num beco sem saída. Então, isto aí é como, vamos dizer, um soldado que obedece ao superior. Se você recebe uma ordem e você a cumpre errado ou você a modifica, você nunca vai saber se o erro foi do superior ou seu. Ao passo que se você cumprir exatamente e der tudo errado, você pode dizer, foi o coronel que mandou, foi o capitão que mandou, e eu fiz igualzinho, então a culpa é dele e não minha. Tá certo? Então, na filosofia, exatamente a mesma coisa. Você tem que seguir a receita até que ela se revele ou frutífera ou inviável. Tá certo? Então, eu fiz isso com Descartes, eu fiz isso com Kant, eu fiz isso com Hegel. Tá certo? E quando cheguei na limitação, não fui eu que coloquei a limitação lá porque eu queria sacanear o filósofo. É porque não dava mesmo, tá entendendo? Não seria errado dizer que, entre outros critérios, um professor de filosofia deve ser julgado, sobretudo, pelo número e variedade dos autores das escolas de pensamento, das vias de conhecimento que abriu em leque para que seus estudantes as percorressem. E até aqui eu coloquei uma notinha. Digo isso com a consciência tranquila de haver cumprido esse dever. Vocês são testemunha disso. Que eu coloquei no ambiente mental brasileiro mais autores e livros importantes do que todas as faculdades de filosofia reunidas e somadas com os formadores de opinião na mídia. Até acho que tem até a lista, no, uma lista parcial, pelo menos no próprio, na própria página do seminário. Isso é obrigação da gente, né? Agora, no Brasil, o sujeito leu alguma coisa, ele se coloca na frente do autor, onde ele leu, e tenta dizer que foi ele mesmo que inventou, né? É aquele negócio do Chico Anísio, gostou da piada? Leva e diz que é sua. No Brasil todo mundo faz isto. Quer dizer, você esconde, em vez de você divulgar, fala, olha, eu estou explicando isso aqui para vocês, mas no livro tal tem uma explicação muito mais completa, muito mais sólida, etc. É obrigação sua fazer isso e não é vergonha nenhuma. Não é isso? Agora, no Brasil o pessoal parece que tem vergonha de fazer isso. Eu lembro que no tempo dele, o José Guilherme Melchior, era criticado porque ele citava muitos livros. Eu digo, mas escuta, mas isso é obrigação dele. Ele é um professor universitário, ele tem que dizer, né, o máximo de fontes que ele usou para abrir o leque da discussão possível para todos os alunos e leitores. Ele estava apenas cumprindo a obrigação, mas no Brasil isso era interpretado como pedantismo. Quer dizer, para não. É o quê? Eles usavam a expressão terrorismo da erudição. Você tem aqui o terrorismo da lógica, quer dizer, você argumenta contra o cara, você está aterrorizando, ele está oprimindo o coitadinho. Se você cita as fontes, até o terrorismo da erudição. Digo, claro que no fundo disso existe a opção preferencial pela ignorância e pelo fingimento. Quer dizer, no Brasil o que interessa realmente é ser ignorante e fingir conhecimento, às vezes aproveitando-se de um autor, do autor que você mesmo está desancando no mesmo momento. Muita gente faz isso comigo, fala mal de mim e usa lá as coisas que aprendeu comigo, né? Isto é quase que norma geral, né? Quer dizer, um nego, às vezes, com 10 anos de atraso, começa a falar do Foro de São Paulo, dos documentos do Obama, etc., né? E daí fala do Olavo, não, esse Olavo não está com nada. Tá. Eu não ligo para essas coisas, tá, tudo isso para mim é cômico. Mas a pessoa que faz isso, ela está se prejudicando a si mesma e está prejudicando os seus leitores, né? Está falseando a história intelectual do país. Não é preciso mais exemplos. Em todos esses casos, a imitação é o gatilho que põe em movimento o aprendizado. Bom, se vocês viram uma criança aprendendo a falar, né? É exatamente assim. Outro dia estava aqui o Jimmy, o filho do Alessandro, né? E olhou em os papelzinhos com cola que eu ponho para pegar inseto, ele olhou e falou. Aqui tem um Snake pequenininho e um Spider grandão. Ele está usando o vocabulário que ele pegou no ambiente, misturando tudo, né? Fazendo lá o samba do japonês doido. Mas funciona. E em todos esses casos, ela não se congela em repetição servil, porque o aprendizado passa de modelo a modelo, incorporando uma diversidade de percepções e estilos que acabarão espontaneamente se condensando numa fórmula pessoal irredutível a qualquer dos seus componentes aprendidos. Você vê que meses atrás eu coloquei na página do seminário esta lista influências intelectuais que eu recebi até a década de 90. Tá certo? Para colocar aqui, vamos dizer, até uma. na sugestão para os alunos. Eles podem seguir esta mesma sequência, que foi, não foi determinada por mim, foi determinada pelo curso das coisas, quer dizer, aquilo que chegava até mim, que eu tomava conhecimento que existia, eu ia buscar aquilo, e sempre fiz isto com este espírito de não entrar na leitura como se eu fosse um mestre, um juiz que estou ali para emitir uma sentença, mas como alguém que está aprendendo, com alguém que, mesmo que esteja errado, tem mais experiência do que eu. Não é isso? Então, por exemplo, eu posso ler Nietzsche e discordar, mas evidentemente Nietzsche era um gênio e um homem de uma cultura monumental e de uma experiência tremenda, tá certo? Então, algo ele vai ter para me ensinar, ou o próprio Karl Marx, não é isso? Até esses dias eu estava lendo uma correspondência entre o Otto Maria Carpo e o Alceu Amoroso Lima, e ele dizia para o Alceu, nós, claro, nós como católicos, porque ele se assumia, nessa época ele se assumia como católico, parênteses, tem uma carta da mulher dele, o Alceu, já de 81, dizendo que o Otto Maria Carpo usou até o último dia a medalha de São Bento que ele tinha, né? Então ele continuou católico, mesmo que escondido, continuou. Então ele diz, nós temos que combater o marxismo, mas não antes de havê-lo assimilado completamente. E que a coisa, para mim, é o óbvio dos óbvios, né? Então, eu tenho certeza de que eu li todas essas coisas e me deixei influenciar profundamente, e isso, sem reserva. E isto se traduz, se manifesta da maneira mais clara nos escritos que eu fiz nessa época. Escritos que eu, graças a Deus, a maior parte não publiquei. O que publiquei eu morro de vergonha, tá certo? Mas onde eu estou claramente imitando, tá certo? Não só um estilo de escrever, mas um estilo de pensar, um modo de ver as coisas, tá certo? E é por isso mesmo que eu não incorporo os escritos desta época, vamos dizer, ao que eu considero a minha obra, né? Porque era tudo apenas exercício escolar. Tá certo? Então, se você pegar, você vai ver nos anos 60, você tinha um vocabulário marxista. Eu também me lembro que eu escrevi dois estudos, pelo menos dois, em que eu imitava 100% a escola do Georg Lukács e Lucian Goldman, que era o que eu estava aprendendo na época. Então, eu escrevi, pensava como eles, escrevia como eles. E graças a isso eu pude compreendê-los. Tá certo? E quando mais tarde eu cheguei a encontrar a limitação, tá certo? E até os erros, não foi porque eu os buscasse, mas porque eu aprendi mais coisa e mais coisa e mais coisa que eles não sabiam, tá certo? Então daí você pode pesar uma coisa pela outra. Eu segui esse processo e deu muito certo, e eu recomendo enfaticamente. Você lê com inocência, tá certo? E esperar, de certo modo, que os autores se corrijam uns aos outros, sem você se meter na briga, tá certo? Então, tem lá essa lista, são 41 influências recebidas. Eu não tenho certeza de que a cronologia está muito certa, né? A Roxane aqui me testemunha de que eu sou ruim de data, eu troco às vezes os tempos, mas eu fiz o possível para reconstituir, né, dizer que eu precisava. Também esta ordem não é importante. Isso, por exemplo, eu vejo aqueles escritos que eu produzi no tempo que eu estava ligado à Tariqa do Shaun, eu estava ali conscientemente imitando um modo de pensar e um modo de falar que era da escola tradicionalista. Tá certo? Então eu considero tudo isso exercícios escolares. Eu só considero que eu me tornei um autor a partir do episódio que eu contei para vocês, que eu estava fazendo a barba, eu olhei no espelho e disse, puxa vida, agora eu já estou um homenzinho. Agora eu já sei tudo a meu respeito. Então agora eu posso fazer alguma coisa, porque eu não sou mais problema para mim mesmo, tá vendo? Então aí eu comecei a ter algum pouco de objetividade. Até lá não, eu estava só num longo aprendizado que durou quase 30 anos, tá certo? Que não é vergonha nenhuma, porque Aristóteles passou 20 anos na Academia Platônica e nada do que ele produziu ali dentro se incorporou às suas obras, e nada disso determina a imagem que nós temos de Aristóteles. Quer dizer, o que nós sabemos de Aristóteles é o que ele produziu depois de 38, 40 anos. Tá certo? Eu fui até mais tarde ainda. Eu tinha, acho que, 46 anos quando publiquei, né, meu primeiro livro numa edição comercial. Antes fazia uns livrinhos assim só para aluno, né? Então, eu acho que uma verdadeira faculdade de filosofia deveria dar isso às pessoas, deveria dar esse tipo de treinamento. Quer dizer, você durante esse tempo, você vai assimilar essa escola e vai assimilar tão bem que você vai pensar e falar como se você fosse um membro dela. Depois você troca. Isso não escraviza ninguém, justamente ao contrário, você passando de imitação a imitação, uma coisa te livra da outra. Então vamos lá. Mas o que acontece se, em vez disso, o aluno é submetido por anos a fio a uma influência, à influência monopolística de um ensino de pensamento, de um estilo de pensamento dominante, aliás, muito limitado no seu escopo e na sua esfera de interesses, e adestrado para desinteressar-se de tudo mais sob a desculpa de que não é referência universitária? Ou seja, tudo o que não se lê e não se comenta na faculdade X não é referência universitária, portanto, não interessa para você. Tá certo? Então, a própria estreiteza do círculo de interesses dos seus professores te é passada como uma coisa que traz uma autoridade, se comportadora de uma autoridade. Então, é de fato a autoridade da ignorância, né? Você veja, esses escritores, autores todos que eu pus em circulação, quantas vezes eu não recebi a crítica de que eu estava citando autores desconhecidos? Eu digo desconhecido para você, você os desconhece, mas eu os conheço, né? Então quer dizer que conhecer um autor que o outro desconhece passa a ser um demérito, né? Eu li e você não leu, portanto quem entende o assunto é você e não eu, né? Se durante 4, 5 ou 6 anos você é obrigado a imitar sempre a mesma coisa e ainda temendo que o fracasso em adaptar-se a ela marque o fim da sua carreira universitária, a imitação deixa de ser um exercício temporário e se torna o seu modo permanente de ser, um hábito no sentido aristotélico. É como um ator que, forçado a representar sempre um só personagem, não só no palco, mas na vida diária, acabasse incapaz de se distinguir dele e de representar qualquer outro personagem, inclusive o seu próprio. Pirandello explorou magistralmente essa situação absurda na peça Henrique IV, onde um milionário louco, imaginando ser o rei, obriga os empregados a comportar-se como funcionários da corte, até que eles acabam se convencendo de que são mesmo isso. Toda imitação depende de uma abertura da alma, de uma impregnação empática, de uma suspension of disbelief, em que o outro deixa de ser o outro e se torna uma parte de nós mesmos, sentindo com o nosso coração e falando com a nossa voz. Se praticamos isso com muitos modelos diversos, sem medo das contradições e perplexidades, nossa mente se enriquece ao ponto do nihil humanum a me alienum, nada que é humano me é estranho, daquela universalidade de perspectivas que nos liberta do ambiente mental imediato e nos torna juízes melhores de tudo quanto chega ao nosso conhecimento. Não é errado dizer que o julgamento honesto e objetivo depende inteiramente da variedade dos pontos de vista, contraditórios inclusive, que podemos adotar como nossos no trato de qualquer questão. Esses pontos de vista contraditórios, eles são, vamos dizer, uma riqueza, são um patrimônio extraordinário, porque eles é que nos permitem olhar o objeto sob diversos ângulos e depois tentar articulá-los, que é exatamente o método que fazia Aristóteles. Começava por fazer o repertório das opiniões dos sábios, essas opiniões eram evidentemente contraditórias entre si, e depois ele tentava articular uma com a outra para ver, distinguir o seguinte, sob que aspecto este filósofo, aquele filósofo tratou do assunto, e vamos ver se esses aspectos não se articulam formando um todo, né? Em contrapartida, o enrijecimento da alma num papel fixo abusa da capacidade de imitação até corrompê-la e extingui-la por completo, bloqueando toda a possibilidade de abertura empática a novos personagens, a novos estilos, a novos sentimentos e modos de ver. Habituado a tomar como referência única o conjunto de livros e autores que compõem o universo mental da esquerda militante, e a olhar com temerosa desconfiança tudo o mais, o estudante não só se fecha num provincianismo que se imagina o centro do mundo, mas perde realmente a capacidade de aprendizado, tornando-se um repetidor de tiques e chavões, caquético antes do tempo. Quem não sabe que no meio acadêmico brasileiro, a receita uniforme há mais de meio século é Marx, Nietzsche, Sartre, Foucault, Lacan, Derrida, não se admitindo outros acréscimos, senão os que pareçam estender de algum modo essa tradição, como Slavoj Žižek, István Mészáros ou os arremessos de pensamento que levam nos Estados Unidos o nome de estudos culturais. Isso é tudo que as pessoas lêem, né? Daí a reação de horror sacrossanto, de ódio irracional, não raro de repugnância física, com que tantos estudantes das nossas universidades reagem a toda opinião ou atitude que lhes pareça antagônica ao que aprenderam de seus professores. Não que estejam realmente persuadidos intelectualmente daquilo que estes lhes ensinaram. Se o estivessem, reagiriam com o intelecto, não com o estômago. O que os move não é uma convicção profunda, séria, refletida. É apenas a impossibilidade psicológica de desligar-se, mesmo por um momento, do eu artificial aprendido, cuja construção lhes custou tanto esforço, tanto investimento emocional. Então, não é que o indivíduo está convencido realmente daquilo que ele está defendendo. Não, ele está, na hora que ele defende aquilo, ele está se defendendo a si mesmo. Ele está, reclamando de que você o coloca numa posição que é estranha a ele, na qual ele se sente desconfortável e amedrontado, tá certo? E às vezes até ofendido. Justamente a convicção intelectual genuína só pode nascer da experiência do... do contato demorado com os aspectos contraditórios de uma questão, o que é impossível sem uma longa resignação ao estado de dúvida e perplexidade. A intensidade passional que se expressa em gritos de horror, em insultos, em afetações de superioridade ilusória, marca, na verdade, a fragilidade ou ausência completa de uma convicção intelectual. Quer dizer, o apego que você tem a uma opinião, ou a um modo de dizer, ou a um modo de pensar, não é uma convicção intelectual verdadeira, né? Ele é apenas um apego emocional, não é mais nada do que isso. E esse apego emocional, às vezes, não é tanto ao conteúdo explícito daquela ideia, mas à simples fórmula repetível que lhe dá uma sensação de segurança e familiaridade. O que significa que você não precisa nem entender aquela fórmula, basta que ela lhe dê esta sensação de familiaridade e de conforto e de pertinência a um grupo. A construção em bloco de um personagem amoldado às exigências sociais e psicológicas de um ambiente ideologicamente carregado e intelectualmente pobre fecha o caminho da experiência, portanto, de todo o aprendizado subsequente. Ou seja, não é apenas que... É por isso que eu não gosto de usar a expressão doutrinação. O pessoal fala doutrinação esquerdista nas escolas. Fala... Bom, doutrinação, a palavra doutrinação remete à doutrina. Isso é claro que se você só pode ter uma doutrina se você tem outra a qual ela se opõe. Então você tem que conhecer mais ou menos as duas, tá certo? Eu acho que isso não é uma doutrinação, isso é uma impregnação. Impregnação de atitudes, de cacoetes, de sentimentos e não uma adesão intelectual a uma doutrina. Você pode dizer que existe doutrinação, por exemplo, num seminário católico. O indivíduo fica estudando doutrina católica, tem que conhecê-la de trás para diante. Agora, você acha que esse pessoal esquerdista conhece a doutrina marxista? Eu digo, mesmo antigamente, eu me lembro no tempo que eu estava ligado nesse meio, os únicos negros que estudavam, eu só tinha conhecido dois negros que estudavam marxismo, três negros que estudavam marxismo, que era eu, o Roberto Negrão de Lima, que era um aristocrata, neto do governador do Guanabara, e o Nabucodonosor de Brito, que era um homem de 80 anos. O resto, bicho, você acha que Zé Dirceu, Rui Falcão estudaram marxismo para valer? Vocês estão brincando, pô. Eu pegava aqueles slogans, aquelas atitudes e imitava aquilo. E isso era suficiente para suas demandas intelectuais do momento, que continuaram as mesmas ao longo do tempo. A irracionalidade da situação é ainda mais enfatizada porque o discurso desse personagem o adorna com o prestígio de um rebelde, de um espírito independente em luta contra todos os conformismos. Poucas coisas são tão grotescas quanto a coexistência pacífica, insensível, inconsciente e satisfeita de si, da afetação de inconformismo com a subserviência completa à autoridade de um corpo docente. Quer dizer, o negro está fazendo o papel de rebelde na mesma hora que ele está dizendo amém, sim, senhor, e não percebe, né, a contradição que está vivendo. No auge da alienação, O garoto que passou 5 anos intoxicando-se de retórica marxista, feminista, multiculturalista, gaysista nas salas de aula, que reage com quatro pedras na mão de qualquer palavra que antagonize a opinião de seus professores esquerdistas, jura, depois de ler uns parágrafos de Bourdieu para a prova, que a universidade é o aparato de reprodução da ideologia burguesa. Então é simples, ele não sabe onde está. Hã? Quer dizer, que se ele foi intoxicado de, né, ideologia antiburguesa na universidade, então, obviamente a universidade não pode ser o aparato de reprodução da ideologia burguesa, mas isso é o que ele assegura que é. Porque ele leu isso, não porque ele experimentou e vivenciou. Tá certo? Aí já não se trata nem mesmo de paralaxe cognitiva, mas de um completo e definitivo divórcio entre a mente e a realidade, entre a máquina de falar e a experiência viva. Se conforme se observou em pesquisa recente, 50% dos nossos estudantes universitários são analfabetos funcionais, não havendo razão plausível para supor que a quota seja menor entre seus professores mais jovens. Isso não se deve somente a uma genérica e abstrata má qualidade do ensino, mas a um fechamento de perspectivas que é buscado e imposto como um objetivo desejável. Não que a presente geração de professores que dá o tom nas universidades brasileiras tenha buscado, de maneira consciente e deliberada, a estupidificação de seus alunos. Quer dizer, eles não fizeram uma reunião e disseram, vamos estupidificar todo mundo. Não. Né? Eles não fizeram isso. Apenas iludidos pelo slogan que os qualificava desde os anos 60 do século XX como a parcela mais esclarecida da população, tomaram-se a si próprios como modelos de toda a vida intelectual superior e acharam que impondo esses modelos a seus alunos estavam criando uma pléiade de gênios, porque os gênios eram eles mesmos, né? Medindo-se na escala de uma grandeza ilusória, incapazes de enxergar acima das suas próprias cabeças, tornaram-se portadores endêmicos da síndrome de Dunning-Kruger e a transmitiram às novas gerações. Síndrome de Dunning-Kruger é a incapacidade que o indivíduo tem de comparar as suas habilidades com as dos outros. Como ele não compara, como ele não mede, ele sempre fica, né, o gostosão, qualquer coisa aí, né? Os 50% de analfabetos funcionais que eles produziram são a imagem exata da sua síntese de incompetência e presunção. Então isso foi uma desgraça. Quer dizer, essa geração que é a minha geração, são os caras que estão com 60 anos agora, eles que dão o tom, né, nas universidades. E de tanto repetir aqueles longos, nós somos a parcela mais esclarecida da população, ninguém pôs em dúvida. Peraí, será que eu sou esclarecido mesmo? Deixa eu me comparar nisso com, vamos dizer, isso eu fiz a minha vida inteira. Quer dizer, quando eu estava estudando algum negócio, eu ia tentar ver o que se estava estudando daquilo nas universidades francesas, inglesas, alemãs, para ver se eu estava mais ou menos no nível, se eu estava pelo menos a par da bibliografia, a par do status questione, quer dizer, o que que eles estão discutindo, afinal de contas, tá certo? Às vezes eu via que eu estava muito abaixo, falo, não, então eu não posso dar palpite nisso porque eu não estou nem entendendo a discussão deles, vamos esperar mais um pouco. Tá certo? E às vezes, ao contrário, eu conseguia nivelar que ele tinha uma certa certeza, alguma certeza do que estava falando. Isto é, sobretudo, o que a universidade deveria dar aos seus alunos, o senso da medida do seu conhecimento, tá certo? E a capacidade de avaliar o que você sabe e o que você não sabe. Agora, se só existe uma medida é o professor, o que o professor falou é referência universitária, né? Então, acabou. Você não compara nada com nada, existe a medida única, tá certo? E você está muito satisfeito de si, precisamente no momento em que você está imitando a ignorância daquele seu professor. Eu até escrevi um outro artiguinho que foi para a Folha, dando um exemplo característico disso, no caso do professor Igor Fuser. Acho que esse artigo vai sair no dia 17. Mas eu não vejo problema em lê-lo aqui para vocês, como ele é apenas uma ilustração do que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, aqui eu estou dando um panorama geral e daí peguei, né, o Igor Fuser como um exemplo característico dessa transmissão de burrice. Né? O artigo diz assim: pensar até um burro pensa. O que distingue a espécie humana é sua capacidade de confrontar o pensado com o conjunto dos conhecimentos disponíveis e regular o curso do pensamento pela escala de credibilidade que vai do possível ao verossímil, ao provável ou razoável e, em certos casos, à certeza. Então, isso aí são os quatro discursos. Isso foi o que Aristóteles descobriu, embora ele não tenha formulado exatamente com exatamente com essas palavras, tá certo? Então você tem ali a escala que lhe permite medir o valor e a solidez dos seus conhecimentos. Quando você acredita uma coisa, peraí, você acredita que isto é apenas possível? Você acredita que é uma coisa verossímil? Verossímil quer dizer uma coisa com que outras pessoas também concordariam se você dissesse, né? Que é uma coisa razoável, ou seja, que tem um grau de certeza maior do que a mera verossimilhança, ou você tem uma certeza absoluta como 2 mais 2 são 4. Se você não sabe medir com esses 4 graus os seus conhecimentos, isso quer dizer que você não sabe nada. Se você não sabe quanto vale o conhecimento, então você não sabe se ele vale alguma coisa ou não vale nada. Portanto, você não sabe coisa nenhuma. Aristóteles já ensinava isso. Infelizmente, no Brasil, então você vê, essa é a obrigação estrita de uma universidade, é dar esse senso de medida aos alunos. Primeiro, dar todo o mostruário das comparações possíveis, né? E depois, incentivar no aluno essa análise crítica. Eles vêm falando de crítica, mas eles só fazem crítica dos outros, né? E crítica dos outros não é crítica, crítica dos outros é maledicência. Né? A crítica só funciona quando ela é uma autocrítica em primeiro lugar. Quer dizer, eu estou corrigindo o seu erro porque eu já cometi esse erro, eu sei como ele funciona e eu sei que está errado. Então, mas e é curioso que as pessoas, embora nenhuma universidade dê isso, elas dizem, não, nós precisamos da universidade para nos dar um método, nos dar. Que método? Vocês estão é louco? Eles não têm a menor ideia do que é método, meu Deus do céu. A gente está vendo exemplos disso toda hora. É Vladimir Safatli, é Emir Sader, é Igor Fu, desculpa, eu já ia falar Fuder, Igor Fuser, né? É toda uma cambada que você vê que eles não enxergam um palmo dentro do nariz, não sabem o que estão falando, né? Então, vamos lá. Infelizmente, no Brasil, raros opinadores têm o senso destas distinções. A maioria imagina que para pensar com proveito basta um pouco de lógica formal e algum domínio dos chavões mais caros ao coraçãozinho da plateia. Em debate recente, o professor Igor Fuser, uma estrela do casto universitário esquerdista, assegurou que, aspas, não se pode julgar a maldade de um regime pelo número das suas vítimas, fecha aspas. 10 minutos depois, desmentia-se fragorosamente ao alegar que a ditadura brasileira, aspas, perseguiu milhares de pessoas. Se o número não me interessa, tanto faz. Perseguiu uma, perseguiu milhares ou não perseguiu nenhuma. E que o número de cristãos assassinados no mundo está muito abaixo dos 100 mil por ano, que é a taxa descoberta pelo Michael Horowitz, né? Não o David Horowitz, Michael Horowitz, que é o cara que provavelmente mais estudou esse assunto, até pelo menos até alguns anos atrás. Subentendendo, portanto, que a ditadura foi um horror e que os matadores de cristãos nos países islâmicos e comunistas não são tão maus como se diz. Ou seja, você não pode medir a maldade de um regime pelo número de suas vítimas, em seguida ele começa a medir a maldade do regime pelo número das suas vítimas. Quer dizer, como é que não percebe uma contradição tão óbvia dessas? O problema não é ele cometer a contradição, o problema é não percebê-la. É? Mas o pior não é isso. Mesmo sem esses autodesmentidos grotescos, a afirmativa geral que os antecedeu, a mais comumente alegada por devotos comunistas empenhados em salvar a honra dos governos mais assassinos que o mundo já conheceu, é perfeitamente desprovida de sentido. Para perceber isso, basta medi-la com a escala de credibilidade. Em política, admite-se universalmente, as certezas absolutas são raras ou inexistentes. O próprio Aristóteles já colocava a política. Não, vamos dizer, entre as ciências apodícticas, mas o que ele chamava de ciências prudenciais, baseadas na phronesis, que é o sentido, vamos dizer, é o bom senso, a experiência, etc., etc., e, portanto, limitada à razoabilidade. É? O meramente possível reflete a liberdade da fantasia. O verossímil é apenas questão de opinião, gosto ou preferência. Não servem como argumentos. Resta a probabilidade razoável. Quem quer que argumente seriamente em política procura nos convencer de que a razão, com altíssima probabilidade, está do seu lado. Todos os argumentos políticos, se eles não são mera propaganda, portanto, mera verossimilhança, mera conquista de simpatias, então caem na esfera do quê? Do raciocínio dialético e da razoabilidade, da probabilidade razoável. Acontece, para a tristeza dos tagarelas, que todo argumento de probabilidade depende eminentemente do elemento quantitativo que o fundamenta explícita ou implicitamente. Ou seja, mesmo que você não tenha uma quantidade exata para você assimilar, você está supondo que é pelo menos mais de 51%. Se digo que o candidato X vai vencer as próximas eleições com uma probabilidade de 0 a 100%, não disse absolutamente nada. Tanto vale dizer que o governo é igualmente malvado se não matou ninguém ou se matou milhões de pessoas. Quando um comunista esperneia contra o que chama de contabilidade macabra, tem, é claro, uma boa razão para fazê-lo. Contados os cadáveres, é impossível negar que o comunismo foi o flagelo mais mortífero que já se abateu sobre a humanidade. Diante disso, só resta apegar-se ao subterfúgio insano de que o macabro não resiste em fazer cadáveres e sim em contá-los. Somando a insanidade e o fingimento, a proibição de contar tem de ser suspensa quando se fala de regimes de direita, donde se conclui que os 400 terroristas mortos no regime militar, a maioria deles de arma na mão, são um placar muito mais hediondo e revoltante do que os 100 milhões de civis desarmados que os heróis do comunismo assassinaram na União Soviética, na China, na Hungria, em Cuba, etc. O senso das quantidades e proporções é a exigência mais básica e incontornável não só da conduta honesta, mas da racionalidade em geral. Dissolvendo-o pouco a pouco na plateia, os fuseres da vida destroem não só a moralidade pública, mas as próprias condições elementares do funcionamento normal da inteligência humana. Se você percebe que este tipo de modelo de pensamento, que é baseado, vamos dizer, na defesa incondicional do indefensável, tá certo? É imposto como um modelo e copiado, que se você não copia, você fica mal na fita, tá certo? Você percebe que isto é uma deformação profunda da inteligência que está sendo imposta dia após dia. Quer dizer, não é só que você está convencendo o cara da ideia errada, isso não tem importância. Se você tem uma ideia errada, não tem importância, desde que você conserve a inteligência para depois corrigi-la. Mas se você já danou a inteligência, já danou os processos normais do funcionamento da inteligência, então acabou. Não só você se apegou à ideia errada, mas você é incapaz de aprender qualquer coisa que depois possa levá-lo a superar essa ideia. Então daí a conclusão mais ou menos idêntica do outro artigo. Se nas duas universidades brasileiras há uma cota de 40% a 50% de alunos analfabetos funcionais, isso não se deve só a uma genérica má qualidade de ensino, mas ao fato de que há décadas o discurso comunista e pró-comunista onipresente espalha nas mentes dos estudantes doses maciças de estimulação contraditória e obstáculos cognitivos estupefacientes. Então, eu conheço bem o repertório desses obstáculos. Por quê? Porque eles já apresentaram no meu caminho também. Não com a gravidade e onipresença de hoje, mas eles já existiam de algum modo em germe quando eu estava aprendendo. Mesmo os comunistas não eram tão imbecis naquela época, mas a gente já via ali a raiz, né, da estupidez que ia crescer depois. Quer dizer, o problema não é o conteúdo da ideia errada. O problema é inviabilizar a comparação, inviabilizar a dialética, tá certo? E destruir já na base a possibilidade da comparação e da gradação de conhecimento. Quer dizer, o sujeito não distingue entre o possível, o verossímil, o razoável e o certo. Então, ele não sabe absolutamente nada. E justamente porque não sabe absolutamente nada, ele tem de reiterar aquilo, vamos dizer, como uma espécie de autopersuasão hipnótica. Então, isso não tem nada a ver com a convicção, persuasão intelectual. E é por isso mesmo que discutir com essas pessoas na esfera intelectual não adianta. Porque não é uma convicção intelectual. É um processo inteiramente psicoemocional que só pode ser, vamos dizer, desativado por meios psicológicos e não por meios de argumentação lógica, etc, etc. Então, muito bem. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Pode fazer? Pode. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Tudo certinho? Então vamos lá, tenho aqui várias perguntas. Eu queria avisar o seguinte: perguntas que pedem indicações bibliográficas, sobretudo quando pedem listas, eu não posso responder na hora. Às vezes preciso um tempo para pensar, assim, não tenho bibliografia pronta na cabeça. Às vezes preciso olhar até minha biblioteca para ver coisas que eu li 20, 30 anos atrás, que eu nem lembro direito. Então eu vou deixar sempre, sistematicamente, essas perguntas para a aula seguinte. Eu espero não me esquecer delas. Fernando Golombieschi pergunta: como manter a luz da consciência sobre esses fenômenos de doutrinação provinciana quando ultrapassa a imitação e chega numa espécie de envenenamento hipnótico habitual na própria vivência? Quais são os sinais para auto-perceber-se? Bom, eu acho que o primeiro sinal mais evidente é o medo de você contrariar o seu grupo de referência. Quer dizer, você está confundindo dois processos. Um é o processo, vamos dizer, do seu aperfeiçoamento intelectual, do seu aprendizado. O outro é o processo de integração numa comunidade. Você vai ver facilmente que os interesses predominantes na comunidade universitária não são interesses cognitivos ou intelectuais, de maneira alguma. Tá certo? Você vai ver que, por exemplo, os interesses sexuais predominam amplamente, tá certo? E o desejo de apoio, de comunhão no meio, isso tudo é muito mais intenso. Quando você começa a sentir o medo de perder os amigos, pronto, aí você já tá lascado. Você vê que esses dias mesmo eu estava lendo Spinoza, e ele diz o seguinte: que não existe maior felicidade no mundo do que a convivência com homens honestos que buscam a verdade. Esta verdade, você ser aceito neste meio, é um prêmio. Então, é uma oportunidade que eu só tive muito raramente, de vez em quando, conversar com o David Walsh, uma pessoa assim. A maior parte do tempo eu fiquei sozinho, mas eu sei que isso é muito bom. Porém, o ser humano, ele odeia a solidão, de qualquer maneira. Mesmo aqueles que dizem que querem a solidão, não, eles querem uma solidão controlada, onde eles tenham acesso, vamos dizer, a tudo que é necessário para sustentar a sua vida e a sua psique. Então, esse horror à solidão nos faz com que a gente se venda barato, tá certo? Busque a integração e busque a afeição de pessoas que às vezes não merecem amarrar nosso sapato, tá certo? Não merece lamber a sola dos nossos sapatos, né? A gente precisa de alguma maneira, tá entendendo? De alguém. Então, para suportar a solidão, só se você tiver muita fé em Deus, tá certo? E tiver verdadeiro amor a Deus, você precisa disso, senão você não sobrevive, né? Mas o sinal principal de que você caiu no negócio hipnótico é o medo de perder os amigos, né? Ah, se eu disser tal coisa, eles não vão mais querer falar comigo, né? E você vê, um dos motivos que eu tive para fundar este seminário de filosofia, esse curso, não foi só a formação intelectual, mas também propiciar a vocês um outro tipo de convivência com pessoas que estão interessadas na busca da verdade. Então aí começa a verdadeira convivência intelectual, efetivamente. E isso, evidentemente, é muito melhor do que você buscar a integração no meio de pessoas que só estão interessadas em parada gay e Marcha das Vadias, tomar pico. É claro que é melhor. Então, vocês já têm, embora os contatos, a maior parte seja por internet, muitas pessoas acabam se conhecendo, aparecendo namoros e casamentos e amizades. Isso tudo é muito importante para dar sustentação. A capacidade de sobreviver absolutamente sozinho neste meio é uma coisa rara, tá certo? E não tem nada a ver com a capacidade intelectual. A pessoa pode ter uma resistência maior à solidão sem ser um grande cérebro, né? Eu outro dia mesmo contei a história de um cidadão que morava no interior da Bahia, que era um grande erudito de literatura, história e língua romena, mas absolutamente sozinho no interior da Bahia. Não sei como ele sobreviveu. Não era nenhum gênio, mas era um estudioso sério. Tá, você conseguiu sobreviver assim, mas esta é uma capacidade rara, né? O indivíduo pode ter, por exemplo, como vamos dizer, o próprio Spinoza, pode ser uma grande inteligência, mas você precisa de amigos que estejam interessados no que lhe interessa, né? Aqueles amigos que, como diz Santo Tomás, querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Se você não encontra esses amigos, você acaba se apegando ao que tiver no meio, e aí você está lascado. Aqui, abro aqui uma exceção para as perguntas sobre bibliografia, porque eu vou indicar apenas dois livros. Lucas Lacerda pergunta: estou lendo a história da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal, de Alexandre Herculano, como parte do exercício de leitura dos clássicos da língua portuguesa. O senhor poderia me indicar obras com dados atualizados da pesquisa histórica sobre a Inquisição para complementar essa leitura? Sem dúvida, o principal é uma obra coletiva de um congresso que foi realizado em Roma por iniciativa do Papa João Paulo II, que convocou especialistas de todas as áreas, de todas as religiões, não foi um negócio confessional, chama-se L'Inquisizione, né? Inquisizione. Então, é um livro de 1.000 páginas. Você o encontra, eu não me lembro o nome da editora agora, pois mais tarde, mas pelo título Inquisizione você consegue encontrar. Esse é o melhor que existe, o mais atualizado. Um pouco antes disso surgiu o livro do Henry Kamen, Kamen, Kamen, sobre The Spanish Inquisition. Esse é um livro também muitíssimo importante. Você vê que muito da concepção do Alexandre Herculano, assim como do Henry Lee, que é o clássico aqui americano do fim do século XIX, começo do século XX, também são concepções amplamente mitológicas derivadas de fontes protestantes. Né? Ricardo Sobral Dionísio. A primeira pergunta é muito pragmática. Eu sou de Portugal, vivo em Lisboa. Como posso arranjar os seus livros? Eu acho que se você escrever para a Vida Editorial, você pode encomendar na página da Vida Editorial. Como é que chama a página? Vida Editorial mesmo? É videeditorial.com.br. Videeditorial.com.br. Eles mandam os livros para você. Não, é a livraria do seminário E também você tem a própria Livraria do Seminário de Filosofia. Eu acho que de São Paulo. Sim, eles não têm já nenhum fiz problema de tudo. exportar o livro para a Europa. E a segunda pergunta é a seguinte: tenho lido em alguns autores que a filosofia escolástica foi sofrendo alterações ao longo do tempo e que já para os finais da época medieval se tinha cristalizado de tal maneira que o resultado de uma filosofia de algum modo deturpada. Um dos argumentos que li acusava a escolástica de ter se tornado rígida, elevando as categorias de Aristóteles a um fixismo que impedia a compreensão de uma realidade mais dinâmica e imóvel. Não é bem uma realidade mais dinâmica e imóvel, mas certas sutilezas. Certos problemas que apareceram na época e que o pessoal escolástico já não sabia lidar, como por exemplo quando surgiu a objeção entre, vamos dizer, a teoria da substância. Aristóteles dizia que aquilo que existe realmente são substâncias e definia como substância aquilo que não é nem parte e nem atributo de uma outra coisa, e que a substância se caracterizava pela sua individualidade. Então daí surge o problema. Ah, mas existem coisas às quais isso não se aplica, como por exemplo a água. Né? A água não, ela é uma substância só ou existe uma individualidade da água? Esse problema é fácil de resolver, mas na época foi uma dor de cabeça e a inabilidade que os caras demonstraram para tratar com essas questões criaram um certo descrédito da filosofia escolástica, que é uma questão que Dan Scott ou Santo Tomás de Aquino tiraria de letra. Mas na maior parte dos casos, você pode ver que não houve efetivamente um confronto entre a filosofia moderna e a filosofia escolástica. A filosofia moderna simplesmente mudou de canal, começou a falar de outras coisas, de outros temas que os filósofos escolásticos não estavam muito interessados. Como, por exemplo, a hora que colocaram e começaram a enfatizar a importância dos critérios quantitativos, das quantidades. As circunstâncias escolásticas consideravam uma questão menor. Eu digo muito bem, mas em que é que você enfatizar as quantidades elimina ou impugna a teoria da substância? Absolutamente nada, é apenas um outro aspecto que está sendo discutido. Muito da filosofia escolástica que foi jogado fora foi depois restabelecido por Leibniz. Né? E eu acho que não há comparação, vamos dizer, entre os grandes filósofos escolásticos e os primeiros gigantes da modernidade, inclusive Descartes e Spinoza. Às vezes eles demonstram uma inabilidade assim, pior do que aquela que eles estão condenando. Essas inabilidades que eles apontam existem mesmo, mas as deles às vezes são muito piores. André Lira pergunta: em quanto tempo um aluno, na sua opinião, deve estudar? Eu digo: não mais de 2 ou 3 horas por dia. Nunca. Hã? Esse negócio de estudar 15 horas por dia, eu digo: olha, se você tiver muita prática, né, Você, quando chegar nos 60 anos, você consegue estudar 5, 6 horas. Não vai passar disso. Certo? Aristóteles dizia que você tem que exercitar a inteligência moderadamente. Não é isso? Agora, uma coisa que eu lhe recomendo é o seguinte: nunca estude nada, e na verdade nunca leia nada, que você não está disposto a guardar na sua cabeça pelo resto da vida. Se é só para ir lendo, você está só entupindo a sua cabeça, vamos dizer, com recordações confusas. Né? Então, moderação, vai devagar. Uma hora por dia é muito bom. Se você estudar uma hora por dia, você não vai esquecer nunca mais. Aqui, José Roberto Camargo, de Itu. O homem é de Itu, ele escreve tudo em letra maiúscula. Então, ele diz: a psique hoje está submetida a uma tensão maior do que a que nossos avós sofriam. Isto é pura verdade. Devido a uma influência mais negativa do meio em que vivemos. Estaríamos nós tendo uma tensão pré-ruptura, fazendo um paralelo com a resistência dos materiais, onde o material tensionado tende a romper, sem a menor sombra de dúvidas, Roberto. Isso aí está acontecendo, isso chama-se, inclusive, tem um nome técnico isso aí, psicose informática. E outro nome técnico é estimulação contraditória. Quer dizer que se submeter, é a famosa experiência do Pavlov, né? Você pega um cachorro e você treina ele para assim, quando toca uma campainha, aparece um pedaço de carne. Quando toca uma outra campainha, ele leva um choque. Daí ele fica acostumado. Falou, essa campainha é boa, aquela é ruim. Depois de acostumar, de repente você troca. O cachorro fica completamente doido e ele começa a... Ele ataca o dono e lambe a mão das pessoas desconhecidas. O cachorro endoida. Tá certo? Então, a partir dessa experiência inicial, foram se desenvolvendo experiências muito mais complexas que estão descritas no livro do Leon Festinger, A Teoria da Estimulação Contraditória. Tá certo? E depois tem muitos outros livros sobre isso. E no fim se condensa na teoria do que eles chamam psicose informática, onde o bombardeio de informações não processáveis faz com que a mente ceda, a sua imagem é perfeita, a resistência dos materiais. Você vai dobrando, quebrou. Então, onde a mente se torna passiva e ela aceita qualquer coisa, não está mais interessada na verdade. Eu até citei um dia uma entrevista horrorosa de uma menina na França que entrou para uma dessas seitas, ou Reverendo Mono, Rajneesh, sei lá o quê, que depois de sofrer esse tipo de ataque psicológico durante anos, ela olhava assim para uma cara de boba e dizia: não, eu não quero mais saber a verdade. É? Ele se desinteressou simplesmente. Então, isso realmente acontece. Está muito bem observado isso aqui. Eduardo Prieto pergunta: quando começaram os primeiros movimentos revolucionários? Olha, eu já me perguntei muito isto, mas eu acho que foram aquelas rebeliões religiosas do século XIV. Mas aquilo é um negócio pequeno. Mas você vê que a ideia central, de quer dizer que nós somos o grupo iluminado, tá certo? Deus nos ungiu e nós estamos aqui para consertar o mundo. E quem não quer ser consertado, nós vamos matar. Essa ideia já está lá, perfeita. Depois ela desaparece, reaparece em várias circunstâncias. Um livro muito interessante sobre isso é do Ronald Knox, escreve-se um K-N-O-X, chama-se Entusiasmo. É uma história dessas heresias de pessoas entusiasmadas com a sua própria santidade. É um livro que, aliás, o Eric Wegener gostava muito desse livro, também estou recomendando. João Pedro Magalhães pergunta: depois de assistir um debate entre um tal de Paulo Cogos, libertário, conde e conservador, comecei a me perguntar sobre a propriedade, pois, como foi dito no debate, o Rothbard dispõe o direito à propriedade privada como o direito principal. Mas o que seria a propriedade ontologicamente? Bom, existem dois sentidos. Quer dizer, quando você fala propriedade em lógica, é algo que não faz parte da essência de um ser, tá certo? Mas que está sempre presente nele. Como, por exemplo, nós temos a capacidade de aprender matemática. Não faz parte da definição, mas todo ser humano, em princípio, tem essa capacidade, né? Por exemplo, a capacidade de dar leite não faz parte da definição da vaca. Faz parte que ela tome leite, porque ela é mamífero. Mas ela produzir o leite, bom, em geral elas produzem, tá certo? Às vezes pode falhar, tá certo? Por exemplo, uma vaca que seja incapaz de dar leite, ela não deixa de ser vaca por isso, mas isso é o caso que Aristóteles chama privação, quer dizer, você tem um defeito acidental. Tá certo? Agora, no sentido econômico, a propriedade é algo sobre o qual se estende um seu poder que não é contestado por outras pessoas. É algo que você pode, em princípio, manejar e usar para as suas próprias finalidades. Quer dizer, ter propriedades, de fato, é natural no homem. Tá certo? Porém, dizer que a propriedade é o primeiro direito natural, isso aqui, para mim, é um problema. Que se você não tem, por exemplo, o direito à existência, tá certo? Então, o próprio direito à vida, como é que você vai dizer que a vida é uma propriedade? Não, a vida é um pressuposto da propriedade. Né? Isso, quem não existe não tem propriedade alguma. Quer dizer, então, o direito à existência teria que ser predominante. Né? Isso. Agora, você dizer, por exemplo, que a vida é uma propriedade, isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem, não é uma coisa exata. O sujeito pode argumentar assim para ele enfatizar a importância da propriedade. Ele diz a propriedade é tão importante que ela é o principal direito natural. Não, retoricamente, funciona. Usando isso para você contestar teorias econômicas absurdas, tá certo? Quando a propriedade pública é de tudo, isso vale. Tá certo? Mas, filosoficamente, é meio capenga. Né? E isso é o problema com muito de pessoal liberal, libertário. Às vezes, as teorias que eles se apegam são mais capengas do que eles imaginam. Eles se apegam a John Locke, você pega Ayn Rand. Né? O Rothbard, em economia, é um gênio extraordinário, mas eu não acredito que ele seja uma mentalidade filosófica assim, suficientemente sólida para isso. Né? Então, quando proclama isso aqui, que a propriedade é o primeiro direito natural, tá certo? Ele já cria uma resistência, e uma resistência justa. Né? Então, pode funcionar retoricamente, como pode sair, o tiro sair pela culatra. Vamos ver. Felipe Oquendo diz, no hangout com o Gugu, ele mencionou que ciência política exige experiência, pois nela o estudioso lida sobretudo com o plano dos fatos e não só com construções teoréticas. Além de uma ampla experiência da vida direta e do leitor dos clássicos da literatura, experiência indireta, penso que o domínio da história, sendo a ciência humana mais antiga e com o método mais evoluído, seria um passo necessário para estudar ciência política e demais ciências humanas. Mas sem a menor sombra de dúvida, a história é o estudo essencial. Eu só sugiro é que o indivíduo comece pela literatura, porque a literatura cria os esquemas imaginários, tá certo? Por exemplo, os modelos de vida humana, para você comparar. Então você primeiro amplia a imaginação para depois você tirar mais proveito da leitura da história. Por exemplo, muitas escolas aqui nos Estados Unidos usavam antigamente este método, não sei se usam ainda, acho que não, de descrever uma situação histórica e colocar os alunos na posição dos personagens envolvidos. Por exemplo, você é Napoleão, você é Thomas Jefferson, ou você é Catarina Grande, tá, a situação é esta, e que decisão você toma e por quê? Tá certo? Então, esse é um processo teatral. Quer dizer, eu mesmo me lembro de ter estudado, eu fui estudar teatro com Eugênio Kuznets, então, porque eu quisesse ser ator, como é que se diz? Eu poupei a humanidade, as minhas execráveis performances, estariam todos, né, me jogando tomates até hoje, porque eu só queria, vamos dizer, aquele processo, vamos dizer, de impregnação empática com personagens muito diferentes de mim. Tá certo? Isso aí eu aprendi. Eu só não aprendi a imitar a coisa fisicamente. E quando eu informei ao Eugênio Kuznets que eu não queria ser ator, ele ficou muito aliviado. Então, esses processos só podem ser aprendidos na literatura. E a leitura da história, depois, ganha muito com isso. Porque o personagem real, ele é um personagem de literatura também. Você não está conhecendo Napoleão Bonaparte pessoalmente, você está conhecendo através de narrativas que fizeram e que são feitas desde diversos pontos de vista. Tá certo? Tem gente que considera Napoleão Bonaparte um monstro, tem outros que o consideram quase um santo e assim por diante. Você precisa aprender a se impregnar desses vários pontos de vista para você, como diz, sentir o drama. Né? Quer dizer, o que é sentir o drama? É você perceber justamente as contradições da situação, as tensões que a vida humana real impõe a personagens reais. Então, claro que a história, eu acho que para as ciências sociais, a ciência política em particular, a história é a leitura essencial. Você tem que ler história o tempo todo. Se você for ver aqui, eu tenho mais livro de história do que livro de filosofia. Né? E não só a história do tempo passado, a história contemporânea, o lado de lá do meu escritório tem uma estante inteira que é só negócio de debate político americano atual, quer dizer, história contemporânea. Tá certo? Que é muito mais, você tem muito mais conflito, tá certo? Mas são depoimentos, são coisas que você tem que saber, tá certo? Então, ouvir histórias, né? Até a palavra história vem de uma raiz, eu não lembro exatamente como, ela quer dizer conhecimento em si mesma. Né? Então, a memória dos tempos passados e a memória das situações possíveis, fictícias que você ouviu, isso aí é que vai criar a base de uma inteligência que funcione na realidade. Porque que negócio de teoria, né? O sujeito tem essa. Eu acho que quando o sujeito tem só cultura filosófica, ele não tem cultura nenhuma. Ele só está lidando só no mundo das ideias, das possibilidades. Teórica, é só abstração. Quando chega, eu quero ver, não vamos ver. Fala, ah, você estudou tudo isso, tá bom. Agora analisa isso aqui que está acontecendo e me diz o que está acontecendo de fato. Porque senão não consegue, né? Então, eu acho que por hoje é só. Tem um aluno aqui que diz que é o Alexandre Cavalli, a mensagem é um pouco longa, diz que estudou muita coisa sobre percepção do espaço em arquitetura, engoliu lá um monte de teorias idiotas, semiótica, etc, etc. E disse na aula 15 do COF, o senhor expôs com extrema clareza todo esse problema complicadíssimo através da abordagem de Husserl, autor que até então ignorado nas universidades tupiniquins. Bom, Husserl já foi muito estudado em outras épocas, depois passou. Não é isso? Mas existem ainda dois ou três professores que conhecem muito bem Husserl no Brasil, mas. Na média das universidades, as pessoas não são nem capazes de ler russo. Ler russo é um problema terrível. Porque o homem, ele sabia taquigrafia, então ele pensava por escrito. Então os textos dele são mórbidos. Além disso, era um homem de formação matemática. Era morbidamente analítico. Ele ficava analisando cada coisinha, cada detalhe. Para você ter muita paciência e muita concentração para não perder o fio da meada. Tem que ser lido como uma demonstração matemática. Pulou um pedaço e não entende o seguinte. Então as pessoas não têm nem capacidade para ler isso, não têm concentração suficiente para ler isso. Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.